e juro seu amor é eternidade. Entre cartas, poemas e lembranças, frequear no mundo de esperança, abstrata a pintura dos seus quadros, sinfonias que tenho executado, baquianas, cordéis de Alexandria. Na Espanha seus olhos não me viam, sobre o sangue na arena derramado, e sofrirei a dor de ser toureiro. Mar Quintana, porém, já me dizia que a saudade que dói dentro da gente é a saudade que sentimos de nós mesmos. Meu amor, me fala das estrelas, da mais triste cósmica solidão, dos jardins do Éden da paixão, dos planetas telúrico pensamento. No amor é preciso sentimento, ter na alma a visão de todas as cores, recitar poemas de amores e sentir tua boca com teus beijos. Teus olhares é tudo que eu vejo, metaleiro da feira da ilusão, como nave que vem sem direção, carregada de bombas e desejos. Meu amor, me fala das estrelas, da mais triste cósmica solidão, dos jardins do Éden da paixão, dos planetas telúrico pensamento. No amor é preciso sentimento, ter na alma a visão de todas as cores, recitar poemas de amores e sentir tua boca com teus beijos. Teus olhares é tudo que eu vejo, metaleiro da feira da ilusão, como nave que vem sem direção, carregada de bombas e desejos.